DJ Ronildo, considerado. Banda K10. Segundo é saudade.

acha, mas nem foi preciso procurar. Ela confirmou que vai te esperar no mesmo lugar. Continua aí, cuidando do futuro, trabalhando duro. Aproveita pra economizar. Você vai mesmo precisar. Eu vou vender a casa, estourar o seu cartão e pôr seu nome no Serasa. Quando menos esperar, vai tá largado, negativado, sem um tostão furado. Eu vou vender a casa, estourar o seu cartão e pôr seu nome no Serasa. Aí eu quero ver o preço que esse chifre vai valer e se ela vai dar teto pra você. Banda K. Só um minuto com seu celular. Quem procura acha, mas nem foi preciso procurar. Ela confirmou que vai te esperar no mesmo lugar. Continua aí, cuidando do futuro, trabalhando duro. Aproveita pra economizar. Você vai mesmo precisar. Eu vou vender a casa, estourar seu cartão e pôr seu nome no Serasa. E quando menos esperar, vai tá largado, negativado, sem um tostão furado. Eu vou vender a casa, estourar o seu cartão e pôr seu nome no Serasa. Aí eu quero ver o preço que esse chifre vai valer e se ela vai dar teto. Eu vou vender a casa, estourar o seu cartão e pôr seu nome no Serasa. E quando sem um tostão furado, eu vou vender a casa, estourar o seu cartão e pôr seu nome no Serasa. Aí eu quero ver o preço que esse chifre vai valer e se ela vai dar teto pra você. Aí eu quero ver o preço que esse chifre vai valer e se ela vai dar teto. Ronildo, considerado Banda K10. Me dê a saideira, que eu já passei da conta, sozinha nessa mesa. Telefone tocando, mas não vou atender. Ele sabe o endereço desse bar e eu não quero dar de cara com ele. Eu me conheço, não vou aguentar. Vai ter recaída. Vai ter recaída. E eu não quero dar de cara com ele. Eu me conheço, não vou aguentar. Vai ter recaída. Banda K10. Querendo se explicar, traz logo a conta pra eu pagar. Ele sabe. Vai ter recaída.